No dia 29 de março, a Defesa Civil de Gaspar vai assinar um convênio com a FURB-CEOPES para a elaboração de cotas de cheias, mapa de inundação e página de aplicativo da Defesa Civil do município. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar com o superintendente da Defesa Civil de Gaspar, o Evandro de Melo do Amaral. Superintendente, que convênio é esse que a Defesa Civil de Gaspar vai fazer a partir do dia 29 com o CEOPES da FURB de Blumenau? Na verdade, trata-se de um estudo extremamente importante para a nossa cidade, que é o estudo das cotas de enchente e o levantamento da carta de enchente também do município. Para que serve esses estudos? Logicamente que esses dois produtos que eu acabei de mencionar são os produtos principais. E dentro desse mesmo pacote ainda está contratada o site da Defesa Civil, e o aplicativo para a nossa Defesa Civil. Aí sim nós passaremos a ter um meio de comunicação direto com a sociedade, as pessoas saberão onde buscar a informação, nesse site terão todas as informações básicas necessárias para que a pessoa, os cidadãos, tenham, e a imprensa em geral também, Gil, elas tenham a possibilidade de pesquisar eventos passados, eles terão condições de verificar a cota da sua rua, que vai estar no site também, o nível do rio diariamente, e quando estivermos em época de anormalidade, qualquer tipo de evento que ocorra, evento adverso, as pessoas saberão em tempo real, através dos sites, todas as informações necessárias para que possam tomar suas medidas preventivas. Superintendente, com essa parceria, com esse convênio, vem a fortalecer a Defesa Civil devido à força que tem a FURB e o CEOPES de Blumenau. O CEOPES tem a expertise de muitos anos a respeito desse tipo de atuação de estudos, inclusive enquanto eu estava diretor-geral na Defesa Civil de Brusque, nós fizemos esse mesmo levantamento, era um outro anseio da comunidade lá em Brusque. Quando vim para assumir agora em Gaspar, uma das nossas metas era justamente fazer esse estudo, porque ele não serve apenas para prevenção das pessoas em época de enchente, Gil. Ele serve também, esse estudo, ele é muito mais útil em tempos de normalidade, para que a própria expansão do município, em torno de novos empreendimentos, novos loteamentos, o cidadão que é um empreendedor, que ele quer vir empreender na cidade, ele vai saber onde ele vai colocar o seu empreendimento, se ali a quantos metros ele pode ser atingido por uma possível enchente. E com os estudos também que já temos pronto, dos problemas com os deslizamentos, ele também vai saber aonde ele se colocar. E certamente ele vai se colocar em área segura, fora das áreas de risco, e com isso trazendo mais tranquilidade para ele e para nós como Defesa Civil também, e permitindo, como já falei, a expansão do município através das áreas seguras, e permitindo também para o setor de planejamento ele possa dizer um não com segurança, através de um estudo fidedigno, correto, que vai dizer que realmente aquela área ali não tem condições de ser habitada, ou construída para uma empresa e tudo mais, e se for ocupada, que essa mesma empresa apresente as suas obras mitigatórias para que o local ele se torne um local seguro. Superintendente, qual será o valor do investimento para esse convênio com o CEOPES? O valor do pacote total ficou em R$278 mil. Isso já se fazia necessário há muito tempo aqui na Defesa Civil de Gaspar. Eu penso que para quem mora numa área inundável, como a nossa cidade e todas as cidades do Vale se instalaram à beira do rio, no leito secundário do rio, eu penso que é necessário esse estudo para que, como já falei, para que a gente tenha condições de ter o conhecimento da minha rua, da minha esquina, em que momento que eu posso ser atingido por uma possível enchente. Lógico que é importante dizer para a comunidade também que enxurrada é outra coisa, Aí para esse tipo de evento, esse estudo ele não se torna fidedigno, não se torna usual, porque a enxurrada é um evento extremo, é de elevação muito rápida das águas, e pode ocorrer em qualquer lugar em qualquer momento. Mas para o nosso principal problema, que é o problema das enchentes, que é a inundação gradual, certamente vai ser muito útil, porque vai permitir, aliado a outros estudos que já estamos também fazendo, fazendo junto com o Estado, né, a Defesa Civil Estadual, que vai apresentar em poucos dias também um outro estudo hídrico de previsão de cheia do rio. Né? Eu sabendo a previsão da cheia do rio e sabendo a minha cota da minha rua, eu vou ter aí no mínimo aí dependendo do evento, no mínimo 3, 4, 5 horas de antecedência para tomar as minhas providências, né, de prevenção e deixar minha família, minha residência segura. Nós conversamos com o superintendente da Defesa Civil de Gaspar, Evandro de Melo de Amaral, nos falando sobre a assinatura do convênio com o CEOPS da FURB no próximo dia 29 de março no auditório da DITRAN. Gil Dias para a Rádio Sentinela.